Capítulo 8. Precisa começar aos poucos. Do invisível ao mais visível. Um dos erros com que deparei várias vezes na busca da unidade, entre outras buscas, é que todos querem pular de imediato para a escala macroscópica. Tenho certeza de que muitas dessas pessoas têm boas intenções. Querem transmitir a mensagem ao maior número de pessoas possível. Querem ver o reavivamento. Com muita frequência, porém, a mensagem para as massas perde força porque não é acompanhada de uma vida que reflita essa força. Assim, se você se entusiasma em ver maior unidade na igreja, eu lhe recomendaria que começasse aos poucos. Coloque a vida em ordem antes de fazer discursos. Comece só com você mesmo e Deus. Passe algum tempo maravilhando-se diante do mistério da unidade com Deus e arrependendo-se do orgulho e da tendência a provocar discórdias. Aprenda o que significa permanecer no Pai, porque longe dele você não dará frutos. João 15, versos 4 e 5. Peça-lhe que o ajude a ver as pessoas ao redor com os olhos dele. Escutei um amigo que é outro célebre líder cristão contar sobre certa vez em que ele estava folheando a revista Charisma, olhando para as fotografias de outros pastores e líderes. Ele confessou que se sentia indiferente em relação a cada pessoa e contou que começou a suplicar a Deus para ajudá-lo a ver cada pessoa da forma como ele as vê. Meu amigo se convenceu de que Deus nos chamou a muito mais do que apenas indiferença em relação a nossos irmãos e irmãs em Cristo. Recusou-se a largar a revista até sentir o amor de Deus por eles. A ausência de ressentimento não era o bastante. Deus nos ordenou que os amássemos como Ele nos ama. Siga o exemplo de meu amigo, confesse suas deficiências e suplique a Deus que lhe transforme o coração. Examine seu casamento. Você não pode iniciar um movimento rumo à unidade enquanto está se divorciando. Você é verdadeiramente um com sua esposa? Ama sua esposa e entrega a vida a ela como Cristo fez pela igreja? Honra seu marido como a Cristo? Se não conseguimos superar os conflitos em um contexto tão íntimo e dedicado como o casamento, dificilmente poderemos esperar fazê-lo em nossas igrejas, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 5. Pense na família da sua igreja em particular. Não se apresse em lamentar a desunião na igreja do país ou do mundo, se ao mesmo tempo você é cruel, indiferente e desprovido de amor em relação às pessoas do corpo da sua própria igreja. Dietrich Bonhoeffer alertou sobre a diferença entre amar o conceito de uma comunidade unida e amar as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Todo sonho humano que é injetado na comunidade cristã é um obstáculo à genuína comunidade e deve ser banido para que a genuína comunidade sobreviva. Aquele que ama o sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si se torna um destruidor da última, ainda que suas intenções pessoais sejam muito honestas, sérias e abnegadas. Ele está dizendo que é perigoso cultivar o ideal de viver em uma comunidade unida, que nada mais é do que um devaneio. O que precisamos, em vez disso, é amar as pessoas reais que estão diante de nós e estabelecer unidade com essas pessoas específicas. Se não conseguirmos estabelecer unidade ali, não conseguiremos estabelecer nenhuma unidade significativa. Deus não nos chamou à neutralidade. Ele quer que toda palavra seja falada em amor. Toda frase, em todos os níveis de interação, deve ser expressa em amor, conduzindo a uma maior unidade. Se você conseguir obter uma transcrição da sua conversa mais recente, como algumas dessas frases poderiam ter sido faladas para promover amor e unidade? O veneno da ambição egoísta. Tiago nos alerta de que onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Tiago 3,16. Raramente se fala sobre a ambição egoísta. Tornou-se aceita, pressuposta e até mesmo louvada às vezes. Deus me mostrou recentemente como a ambição egoísta tem sido até certo ponto constante em minha vida. Mostrou-me momentos em que iniciei com intenções puras, mas depois a ambição egoísta me insinuou. Mostrou-me que os profetas não tinham metas grandiosas, como vou liderar as massas, mas se empenhavam em ser fiéis a seja o que for que Deus os chamasse a fazer. Pense em Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais. Sua ambição era seguir instruções. Será que estamos certos de que o estabelecimento de metas e planos de 10 anos são bíblicos? É curioso que todo jovem ministro tenha uma visão ou ambição de conduzir as massas ao reavivamento. Quanto dessa ambição é egoísta? Será que é coincidência que liderar um grande reavivamento seria também o estilo de vida mais agradável para todos nós? É raro conhecer pessoas que tenham a ambição de serem odiadas e maltratadas como Cristo ou os profetas. É raro encontrar alguém cuja ambição seja sofrer e morrer como os apóstolos. Quero ver arrependimento e reavivamento tanto quanto qualquer outro. Só quero ter certeza de que estou seguindo a Deus e não uma ambição egoísta. Quando me lembro do passado, vejo uma boa porcentagem de motivos ligados ao reino, misturados a uma ambição egoísta. Isso não é bom, porque a passagem de Tiago diz que até mesmo onde a ambição egoísta meramente existe, ela levará à desordem. Todos sabem que o mundo cristão está em caos. Creio que isso se deve à quantidade de ambição egoísta na liderança. Nossa tradição evangélica dá liberdade a todo líder cristão individual de expressar sua interpretação das Escrituras sem prestar contas dessa interpretação. Então, nos aproveitamos disso. Os cristãos neste país passam muito mais tempo criticando os outros do que compartilhando o Evangelho. Novos blogs, podcasts e sites são criados diariamente. Esses muitas vezes conduzem a novas igrejas e até mesmo a novas denominações. É por essa razão que existem milhares de denominações cristãs, cada uma acreditando ser a mais correta biblicamente. Vivemos também em um tempo em que as pessoas estão ávidas por leitores e ouvintes. Alguns pastores perceberam que, se fizessem um vídeo intitulado A Glória de Cristo, poderiam obter uma centena de visualizações, mas Francis Chan nega Jesus. Com certeza obterá milhares. Então, aumentamos nossa base de seguidores como podemos, sem considerar como isso se parece diante de um mundo agonizante, para não dizer nada do que isso faz ao coração de Deus. Logo após a passagem citada acima, Tiago escreve: De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago 4, verso 1. Assim que começamos a misturar os objetivos do reino com objetivos egoístas, estamos solapando nossos próprios esforços, porque colheremos o que plantamos. O perigo das denominações. Quando se considera todas as discórdias que fraturaram a igreja em literalmente milhares de ramos, é difícil acreditar que todas alegam seguir o mesmo Jesus que orou antes de morrer, pedindo que todos fossem um, como ele e o Pai eram um. É especialmente chocante quando se examina os motivos de alguns dos grandes rachas. Por exemplo, o famoso cisma de 1054, mencionado anteriormente, aconteceu quando a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente não conseguiram entrar em acordo sobre se o Espírito Santo provém apenas do Pai, a visão da Igreja do Oriente, ou do Pai e do Filho, o acréscimo da Igreja do Ocidente ao credo estabelecido. O debate girou em torno de uma única palavra em latim, filioque, e do filho. elas excomungaram uma outra e criaram uma separação que não foi consertada durante quase 1.000 anos. Assim, muitas batalhas, execuções e separações subsequentes continuaram no corpo de Cristo. Não estou dizendo que alguns desses cismas não tenham surgido de genuínos movimentos do Espírito de Deus. Sou grato por muitas das percepções que surgiram durante a Reforma Protestante, que começou em 1517. Martinho Lutero combateu para interpretar as escrituras com exatidão e ergueu-se contra muitos dos abusos na Igreja Católica daquela época em relação ao Evangelho e à justificação. Gostaria de ter sua ousadia e convicção quanto ao que as escrituras realmente dizem, mas a maioria de nós nunca escutou o alerta de Lutero a seu colega reformador, Melanchthon. Depois de nossa morte, surgirão muitas seitas hostis e terríveis. Deus nos ajude. Cerca de 300 anos após a Reforma e cerca de 175 anos atrás, o historiador da Igreja Protestante Philip Schaff descreveu seu momento cultural assim: "O sistema de seita é uma grande doença que se fixou ao coração do protestantismo e que deve ser considerado mais perigoso porque aparece normalmente sob os trajes imponentes da piedade." Fiquei impressionado ao ver quão bem essas palavras descrevem o que ainda estamos vivendo hoje. Schaff estava escrevendo com referência à reforma. No entanto, como já disse, o problema é muito mais antigo do que isso. Durante centenas de anos, nossa propensão a dividir e atacar para formar seitas, vem nos comendo vivos. Paulo nos alertou: se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Gálatas 5:15. Mas parece que não levamos suas palavras a sério. Frequentemente, nossas discórdias surgem quando divergimos sobre a forma correta de interpretar a palavra de Deus. Esse foi certamente o caso da reforma de Lutero. Entretanto, Schaff aponta para uma realidade que é ainda verdadeira hoje. Muitas vezes, intensas discórdias surgem entre pessoas que subscrevem a mesma declaração doutrinária, mas não concordam com a mesma metodologia. Schaff afirma que as divergências em seu tempo não giram tanto em torno da doutrina, mas da composição e formas da Igreja. Em lugar de escolas e sistemas, temos grupos e seitas que, em muitos casos, parecem estar em oposição total e inexorável, mesmo quando ocupam a plataforma da mesma confissão. Isso continua a ser verdade. Igrejas e grupos com declarações de fé quase idênticas acham impossível aprovar o que Deus está fazendo dentro de uma igreja ou grupo vizinho. De seu ponto privilegiado, em 1845, Schaff previu que essa trajetória nos levaria a situações perigosas, onde o processo de separação está destinado a terminar, nenhum cálculo humano pode prever. Qualquer um que tenha alguma experiência interior e uma língua fiada pode se persuadir de que é chamado a ser um reformador. Em sua vaidade e orgulho espirituais, ele provoca uma ruptura revolucionária com a vida histórica da Igreja, diante da qual ele se considera imensamente superior. Ele constrói para si mesmo, durante a noite, uma nova capela, na qual agora, pela primeira vez, desde o tempo dos apóstolos, uma congregação pura deve ser formada. Batiza os seguidores com seu próprio nome. São palavras fortes, mas ele estava errado? Não vimos isso acontecer repetidas vezes em escalas maiores e menores? As palavras de Schaff são duras, mas creio que ele está com a razão. Assim, a multidão ludibriada se converte não a Cristo e sua verdade, mas aos caprichos arbitrários e às opiniões sem fundamento de um indivíduo. O que se constrói não é a igreja, mas uma capela para cuja edificação o próprio Satanás fez a mais perdulária das contribuições. deixando espaço para uma obra genuína do espírito de vez em quando, acho que precisamos escutar a linguagem forte de Skef. Será que pensamos que Deus está satisfeito com nossas excomunhões e despedidas constantes? Para cada denominação que se separou, quantos indivíduos cristãos também formaram suas próprias dissidências? Todas as nossas separações continuam a acelerar. Onde isso tudo terminará? Minha oração ao escrever este livro é que nós, como igreja, possamos recuperar o bom senso e ver todas as divisões e lutas internas como algo contrário ao plano de Deus. Tenho orado para que o povo de Deus recupere o amor e a unidade que a Bíblia enfatiza constantemente. Tenho pedido a Deus que crie um exército de pessoas que acreditam que possamos nos unir no amor de Jesus por meio do fortalecimento do Espírito. Sei que isso não acontecerá porque pedi que fizéssemos assim. Sei que não acontecerá em resposta a todos nós que tentamos arduamente conviver uns com os outros, mas creio que o Espírito de Deus possa nos unir de modo sobrenatural. Creio que Deus quer fazer isso. Creio que Deus nos disse que isso é o que Ele quer fazer em sua igreja. Então creio que isso acontecerá. Desviamos-nos demais do caminho certo, mas Deus busca o tempo todo suas ovelhas desgarradas. Liderar a revolução. O que vem à mente quando você escuta a frase líder cristão com poder? A maioria de nós visualizaria uma pessoa em pé em um palco, falando a milhares de pessoas e mobilizando-as a praticarem alguma ação em ampla escala. Outros talvez pensem em alguém com uma presença online que atraia milhões de seguidores. Considere o apóstolo Paulo, que sem dúvida influenciou sua geração, mas também impactou milhões e milhões durante os últimos 2.000 anos. As pessoas ainda estão lendo os textos de Paulo e admirando seu exemplo. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. 1 Tessalonicenses 2, versos 7 e 8. Às vezes é fácil esquecer que Paulo não passou a vida em pé diante de anfiteatros lotados de gente. Ao contrário, ele se preocupava profundamente com as pessoas, ia de lugar em lugar amando-as e compartilhando a vida com elas. Talvez ninguém que esteja escrevendo ou lendo este livro terá o tipo de impacto duradouro de Paulo. Mas talvez tivéssemos, se seguíssemos seu exemplo. Em geral, são as pessoas que não estão pensando nas massas que realmente atingem as massas. Elas apenas se ocupam amando as pessoas que Deus coloca em sua frente. Como o amor impele atos incomuns de sacrifício, seus exemplos se tornam lembrados pelas massas. A maioria das vozes que escutamos hoje será silenciada com a morte, porque não legaram ações de amor a serem lembradas. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. 1 João 3,18. Meu amigo John é um senhor idoso cuja esposa morreu tragicamente. Além de ter perdido a visão, o diabetes destruiu-lhe ambos os rins. Com a partida da esposa, ele não tinha ninguém para levá-lo aos tratamentos de diálise. Foi anunciado na igreja que John precisava de ajuda. Meu amigo Kate se ofereceu para levá-lo, mesmo que aquilo fosse tomar algumas horas de sua programação. Embora trabalhasse em tempo integral e tivesse dois filhos em casa, Kate quis servir a esse irmão em Cristo, a quem mal conhecia. Na primeira vez em que foram ao hospital, Kate se perdeu. E o novo amigo cego não tinha como ajudá-lo. Isso fez com que eles rissem e conhecessem melhor um ao outro. Quando John lhe contou sua história e relatou a sua doença, Kate passou a gostar mais de John. Ficou tão comovido que, algumas semanas depois, doou a John um de seus rins. Morando em Hong Kong, tive o prazer de passar algum tempo com a minha amiga Jack. Ela é uma de minhas heroínas. Aos 22 anos, tomou um barco na Inglaterra que a levou a Hong Kong. Chegou em 1966 com 10 dólares e vive lá até hoje. Começou a atender viciados em drogas nas áreas mais perigosas da cidade e jamais parou. Embora ela esteja com 76 anos, tenho dificuldade em acompanhar o cronograma dela. Amo essa mulher. Temos divergências teológicas e práticas, mas isso importa muito pouco. Ela é um exemplo para mim. Sua dedicação a Cristo e seu amor pelas pessoas são claros sinais de que ela também recebe a graça de Deus. Qualquer um que conheça Jack sabe que ela se encolhe sempre que alguém lhe dá atenção. Ela quer que toda a glória vá para aquele que lhe deu a graça para servi-lo durante todos esses anos. Unidade é difícil quando tudo o que fazemos é falar. A igreja dos primeiros tempos produziu os livros dos Atos. A igreja moderna produziu um livro das palestras. Os líderes da igreja primitiva morreram vivendo o Evangelho. Nós ganhamos a vida falando sobre o Evangelho. Quanto mais produzirmos frutos, mais fácil será a unidade. Quando começarmos a ver uns aos outros, modelando nossas ações e estilos de vida aos de Jesus e da Igreja dos primeiros tempos, estaremos mais inclinados a nos unir. Será uma alegria e honra servir ao lado de tais homens e mulheres. Eles podem não pertencer à mesma denominação ou vir da mesma formação teológica, mas você pode celebrar quando dão glória a Jesus.